na quebrada, lembro dos dias de ouro. Brincando na rua, o som tava sempre no couro. Skate na calçada, bola no quintal. Era só diversão, sem pensar no final. A vida era leve, sem peso na mente. Cada risada era um momento presente. Saudade bate forte, mas é bom recordar. Felicidade pura que eu não posso negar. Infância na memória tá brilhando. Felicidade em cada instante eu tô lembrando. Saudade é doce, mas eu não posso negar. Aqueles tempos bons que sempre vão ficar. A vida era um jogo, a gente era o estádio. Sonhos de criança, grandes aventuras. Sorrisos no rosto, não tinha fissura. Os dias de ontem, no coração guardado. Cada momento vivido, eternamente amado. Saudade é uma canção que me faz viajar. A felicidade da infância nunca vai se apagar. Infância na memória tá brilhando. Felicidade em cada instante eu tô lembrando. Saudade é doce, mas eu não posso negar. Aqueles tempos bons que sempre vão ficar. Festa na escola, aquele som no rádio. A vida era um jogo, a gente era o estádio. Sonhos de criança, grandes aventuras. Sorrisos no rosto, não tinha fissura. Mesmo que o tempo passe, a vida mude. O que a gente viveu nunca se exclude. Na batida do trap, no ritmo do funk, eu vou sempre lembrar, não importa o quão punk. Infância na memória tá brilhando. Felicidade em cada instante eu tô lembrando. Saudade é doce, mas eu não posso negar. Aqueles tempos bons que sempre vão ficar. Tive na vibe, vou celebrar. Cada lembrança vou deixar brilhar. Infância é um tesouro que eu vou guardar. Com felicidade vou sempre recordar.